porta da mesa, longe do quintal. A vida começa no ponto final. Eles têm certeza do bem e do mal, falam com franqueza do bem e do mal. Creem na existência do bem e do mal, o florão da América, o bem e o mal. Só dizem o que dizem, o bem e o mal. Alegres ou tristes, são todos felizes durante o Natal. O bem e o mal tem medo da maçã, a sombra do arvoredo, o dia de amanhã. Eis o que eles sabem, o dia de amanhã, eles sempre falam no dia de amanhã. Eles têm cuidado com o dia de amanhã, eles cantam os hinos no dia de amanhã. Eles tomam o bonde no dia de amanhã, eles amam os filhos no dia de amanhã. Tomam táxi no dia de amanhã, é que eles têm medo do dia de amanhã. Eles aconselham o dia de amanhã. Eles desde já querem ter guardado todo o seu passado no dia de amanhã. Preferem São Paulo, nem o Rio de Janeiro. Apenas tem medo de morrer sem dinheiro. Eles choram aos sábados pelo ano inteiro, e há só um galo em cada galinheiro. E mais vale aquele que acorda cedo, e farinha pouca, meu pirão frio. E na mesma boca sempre o mesmo beijo. E não há amor como o primeiro amor, como o primeiro amor que é puro e verdadeiro. E não há segredo e a vida é assim mesmo. E pior a emenda do que o soneto. Está sempre à esquerda a porta do banheiro, e certa gente se conhece no cheiro. Da mesa, longe da maçã, durante o Natal, eles guardam dinheiro, o bem e o mal, pro dia de amanhã.